John Coffin, a eletricidade passará pelo seu corpo até você morrer, de acordo com a lei estadual. Que Deus tenha piedade da sua alma. O tempo chuvoso aliado à ventania branda, o vulto que passa próximo da minha cama desanda. A manhã de domingo reacende meus medos, minha verdade, minha alma em desespero. A dor no peito enfrentar os 60 passos, ao lado direito repousa os reis, os reis. Aonde será meu final trágico? Na velha cadeira onde passarão vários. Leio velhos livros tentando entender a vida. Em meus pulsos correm a magia. Penso a maldição, karma ou missão. Renovo o ciclo onde remédios não são a solução. Aculo acusações sem provar dos fatos. Minha melanina me torna culpado. Meu espírito é tão livre que passei a noite visita familiares, se banhar em flores. Enquanto páginas calendários se tornam passado, me deito tentando estar preparado. Minha passagem é breve como a luz do dia. Está minha despedida já marcadas.